são a violação de direitos de criança e adolescente. É verdade. E a escola, então, os profissionais da escola, né, tem que estar preparados, né, secretária, para não só identificar, como saber como lidar com a questão, para onde encaminhar, o modo de falar com essa criança, esse adolescente, porque tudo isso faz diferença, né? É exatamente isso, quer dizer, o curso vai versar sobre isso, sobre essa temática, o guia escolar que o professor terá. Mais um ano, ela ficou desgostosa e engordou aí 25 quilos. É como uma... E a escola, com certeza, vai ficar preparada para encarar esse tipo de situação, né, que é uma situação que acontece, na sua grande maioria, dentro do espaço doméstico, né, que envolve muita subjetividade, muito sofrimento para criança e para adolescente. E os profissionais se ressentem muito da ausência de formação nessa área. Portanto, é muito importante, estão participando também, além dos profissionais de educação, conselheiros tutelares, vários profissionais da rede de proteção, 11 horas. Da saúde, da vara da infância, enfim. Então, uma ação bastante importante, é o primeiro estado, a primeira unidade da federação escolar combinado com o processo de formação dos profissionais de educação. Em todas as escolas do Distrito Federal, iniciando pelas escolas públicas e depois estendendo também essa ação junto às escolas particulares. É. E é bom a gente falar também, né, secretária, que esse curso de formação continuada em prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes não é um cursinho rápido não, viu, gente? É um curso com uma programação extensa, né, que começa hoje e vai até dia 1º de julho, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A nossa posição é de aprofundar. Teve uma procura muito grande por parte dos profissionais de educação. Já tem uma segunda turma praticamente já formada, muita gente querendo participar desse curso. E a gente está muito feliz por isso, porque é uma temática que exige coragem do Estado, né, para encarar e atuar sobre ela. A gente vê a cada dia o número de denúncias que existe, enfim, a necessidade de conscientizar a população é muito grande para que denuncie e preparar os profissionais que lidam com as crianças e adolescentes cotidianamente dentro das escolas é muito importante. Pois é. Então tem que atacar o problema, né, e atuar na prevenção, mas também no combate ao que já existe, né? É isso. É um conjunto de fatores que nós estamos trabalhando para atuar. Nesse mês de maio nós temos várias ações que vamos divulgar, essa é a primeira de algumas ações importantes, né, que vão marcar esse 18 de maio, né, como uma simbologia do mês de luta, de enfrentamento contra abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes. E brevemente nós vamos divulgar as outras ações. Essa ação é uma ação muito importante. Jefferson Bilisco, enfim, muita... Dia à tarde tem aula inaugural e vamos seguir nessa luta, que é uma luta árdua, mas com certeza vai dar bons frutos no sentido da proteção às nossas crianças e adolescentes. É verdade. E, secretário, o que mais que a secretaria tem aí de planejado para as nossas crianças? Olha, nós vamos fazer o lançamento do Centro Integrado para Crianças e Adolescentes Vítimas de Abuso e Violência Sexual, que será no mês de junho, né, vai passar por uma reforma, a gente espera inaugurar até o final do ano, início do ano que vem. Então, alguns estados brasileiros têm esse centro, mas o Distrito Federal vai ser uma ação pioneira nisso. Então, é importante por quê? Porque vai ser um espaço que vai ter uma gestão compartilhada com a Polícia Civil, é dentro do espaço da Polícia Civil, e você vai trabalhar de uma forma de resguardar as crianças e adolescentes vítimas de abuso que são revitimadas, né? Quando submetidas a essa situação, dão vários depoimentos, enfim, Então, a cada escuta que é feita, a criança revive, né, essa situação que é sempre muito ruim e destrói muito a infância e a adolescência. Portanto, esse centro vai trabalhar de uma forma integrada entre vários órgãos, né, acelera o processo da apuração, da investigação e dá um tratamento humanizado à criança, de uma forma acolhedora, para que trate essa temática. Também estamos preparando o lançamento de um programa em parceria com o Conselho Nacional do SESI, que é Ouvir a Vida, e vamos trabalhar esse projeto, que é um projeto voltado para os adolescentes em situação de exploração sexual, já em vários estados brasileiros. Ele acontece, mas vamos transformar esse projeto em política pública. E vai ser a primeira unidade da federação que vai trabalhar esse programa como política pública. Então, é uma vitória, porque ele combina a profissionalização com o processo educacional dos adolescentes que se encontram nas ruas em situação de exploração sexual. Então, muita coisa aí no planejamento, né? E a gente vai acompanhando por aqui, conversando com a Secretaria da Criança do Distrito Federal. Secretária, esse curso que começou hoje, de formação continuada em prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes para educadores, né? E a senhora falou, já tem uma segunda turma preparadinha, já de inscritos, né? Ele é aberto só a professores da rede pública ou os professores da rede particular também podem se inscrever? Inicialmente, para os professores da rede pública. Né? Estamos organizando e trabalhando para ampliar o atendimento também aos professores da rede privada. É a primeira iniciativa, estamos fazendo em parceria com a Escola de Formação de Professores, através da Secretaria de Educação, mas a nossa ideia é estender também para os professores da rede privada. Muito bem, então vamos aguardar, né? Quando for possível também os professores da rede particular, a gente conversa aqui de novo e espalha para todo mundo, né? Com certeza, é o nosso objetivo. Muito bem. Gente, nós falamos aqui com a secretária da Criança do Governo do Distrito Federal, professora Rejane Pitanga. Muito obrigada, secretária. Sucesso aí nesse trabalho e em todas as iniciativas em benefício das nossas crianças. Vamos aproveitar e lembrar do Disque 100, né? Pois é. Disque 100 é o número que está disponível da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, onde as denúncias de violação de direitos contra crianças e adolescentes devem ser feitas. E a gente espera que a população use como tem usado bastante. Isso é importante. O encorajamento para a denúncia é muito importante para a gente mudar esse cenário. Muito obrigado. Obrigada, até outro dia. 11:53 em Brasília, então diz que sem esse telefone, olha, você coloque aí perto do telefone em casa, se você souber de alguma ação, né, que esteja prejudicando uma criança, um adolescente, seja ou não ligado à exploração e abuso sexual, você ligue, Disque 100, tá? A ligação é gratuita de qualquer parte do país. Disque 100, 100. 11:53 em Brasília. E a gente vai chegando aqui ao final do nosso cotidiano de hoje. Mas eu aproveito para deixar um beijo carinhoso também para a Teodora, que ligou para a gente. Teodora é lá de Sobradinho, né? Da região lá da Fercal. Teodora, obrigada. É bom saber que você está conseguindo nos ouvir também, porque a Teodora tinha mudado o horário de trabalho e passou um tempo sem conseguir nos ouvir. Sinal que ela agora mudou de novo e está podendo curtir a gente, né, Teodora? Então, muito obrigada. Um grande beijo para você também, viu? E a todos vocês, obrigada pelo carinho. E amanhã nós estaremos de volta de novo a partir das 10 da manhã, sempre com muita informação, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Da liberdade, negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego, e negro é a raiz. negro, um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino e amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Bora, negro. Um abraço negro. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Dá licença. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino, amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Um abraço negro. Negro, negro, negro, negro. Traz felicidade. Negro sem emprego. Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro. Um sorriso negro. Ai, sorriso negro. Um abraço negro. Ai, São Jorge, vai chover na minha horta. Sonda Nacional AM vai longe para aproximar você. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. A cadência do samba está na TV Brasil. Diogo Nogueira recebe grandes compositores e intérpretes da nossa música. Batucada de Bamba você encontra no Samba na Gamboa, toda terça, 10 da noite, na TV Brasil. De segunda a sexta, seu almoço tem um toque especial. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate Bola Nacional. As principais notícias do esporte em Brasília, no Brasil e no mundo. Comentários, resultados e a informação. Você, ouvinte nacional, lado a lado com as últimas do esporte. Bate Bola Nacional. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia e 30, na rádio de todos os esportes. Rádio Nacional de Brasília. Informação em tempo real. Vem aí, o repórter nacional. Emissoras públicas de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional de Brasília AM. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas. Rádio Nacional FM de Brasília. Rádio Nacional do Alto Solimões, AM e FM. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, AM. Rádio MEC AM de Brasília. Rádio MEC AM do Rio de Janeiro e Rádio MEC FM do Rio de Janeiro. Emissoras públicas da EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Atenção, emissoras. Em 5 segundos, repórter nacional. Em Brasília, meio-dia. Hoje tem sessão extraordinária na Câmara para a votação da MP dos Portos. Enem 2013, inscrições já começaram. A auditoria confirma falha na licitação para a compra de capas de chuva para a polícia do DF. São Paulo regulamenta lei que combate trabalho escravo em empresas. OMS confirma que coronavírus pode ser transmitido entre humanos. Fátima recebe milhares de peregrinos neste 13 de maio. Repórter Nacional. Hoje no Brasil e no mundo. Repórter Nacional. Boa tarde. Expectativa no Congresso nesta segunda. A MP dos Portos deve ser votada em sessão extraordinária marcada para as 18h. Se a medida não for votada até quinta-feira, perde a validade. Vamos saber os detalhes ao vivo com Priscila Mazenotti. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. O dia hoje na Câmara será de negociações. Tudo para tentar um acordo em torno da MP dos Portos. Os líderes da base aliada se reúnem à tarde. À noite está convocada uma sessão extraordinária para tentar votar a medida provisória que define o marco regulatório e abre a exploração dos portos para a iniciativa privada. O governo tem pressa. A MP perde a validade na quinta-feira e, para evitar que isso ocorra, ainda terá de ser aprovada na Câmara e no Senado. Na semana passada, uma primeira tentativa de votar a medida provisória terminou em bate-boca em plenário. O deputado Antônio Garotinho chegou a dizer que haveria compra de votos para aprovação da emenda que muda o prazo para a exploração dos terminais privados. A expectativa agora é quanto ao quórum. É que segunda-feira, tradicionalmente, há poucos deputados na casa. Ao vivo de Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila. A auditoria confirma que houve falha na licitação para a compra de 17 mil capas de chuva para a PM do Distrito Federal. Qual foi o problema, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Zé Carlos. E a secretária de Transparência do Governo, Vânia Vieira, explica que essa falha na licitação ocorreu para a compra das capas de chuva para a Polícia Militar do Distrito Federal ocorreu porque não foi realizada uma ampla pesquisa de preços. O relatório da auditoria mostra que foram consultados apenas os valores cobrados por 3 empresas, 2 de São Paulo e 1 de Brasília. E o custo médio de cada capa ficou estimado em R$ 395. Em Pernambuco, por exemplo, o governo conseguiu comprar as capas por R$ 150. Os gastos da Polícia Militar do DF com essas aquisições seria de cerca de R$ 5 milhões. Apesar da falha, a secretária Vânia Vieira disse que não houve prejuízos aos cofres públicos, já que a licitação estava na fase inicial e não chegou a ser realizada. Com relação à quantidade de capas solicitadas pela PM e às especificações exigidas, a auditoria não encontrou nenhuma irregularidade. Segundo Vânia Vieira, realmente são necessárias 17 mil capas para atender o número de policiais da corporação. Ao vivo de Brasília, Thaís Passos. Obrigado, Thaís. As inscrições para o Enem 2013 já começaram. A expectativa do MEC é que cerca de 6 milhões de estudantes se inscrevam até o dia 27 de maio. As provas vão ser aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro em todo o país. Detalhes com Daniele Soares. Os candidatos podem se inscrever somente pela internet até o dia 27 de maio. As provas vão ser aplicadas em outubro. Para a edição deste ano, o Ministério da Educação anunciou mudanças no edital para tornar mais rigorosa a correção das redações. O valor da inscrição é de R$ 35. Os estudantes de escolas públicas que terminam o ensino médio este ano e os alunos que tenham renda familiar por pessoa igual ou inferior a um salário mínimo e meio, o equivalente a R$ 1.017, não precisam pagar a taxa. O Enem é aplicado em todos os estados e no Distrito Federal. Com o resultado do exame, o estudante pode participar do Sistema de Seleção Unificada, que oferece bolsas em instituições públicas de ensino superior, e do Programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais. As inscrições podem ser feitas pelo site enem.inep.gov.br. De Brasília, Daniele Soares. E estudantes de baixa renda, indígenas e quilombolas no ensino superior vão ganhar a Bolsa Permanência. Paula de Castro. Universidades e instituições de ensino poderão se cadastrar no Programa Nacional de Bolsa Permanência a partir desta segunda-feira. Portaria publicada no Diário Oficial da União instituiu o programa e fixou os procedimentos para pagamento do auxílio financeiro. A Bolsa Permanência será concedida aos estudantes que atendam os critérios para a política de cotas, estejam matriculados em cursos com carga horária maior que 5 horas diárias e que tenham renda per capita familiar mensal de até um salário mínimo e meio. O valor da bolsa é de R$ 400 e será paga pelo Banco do Brasil. O programa também vai atender indígenas e quilombolas matriculados em universidades federais. Esses estudantes vão receber R$ 900 de apoio financeiro, independentemente do curso. De acordo com o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, assistência estudantil é um investimento necessário para o desenvolvimento do país. O Fundo